De Torres, Salvador, Oxana 63, zona 3, passou Simbra, trem baixo travado. Autorizado, 6313, aproximação e pouso pistão no zero. Forma teu helicóptero se aproximando à sua esquerda, vai pousar no pátio à esquerda, sem interferir na aproximação. Vento 180 graus, 10 mais. Gente, livre pouso, pistão no zero, Oxana 63, zona 3. 3.000 pés, ajuste 0,5. 6098, boa noite, autorizado de chegada a Mari, desse mantenha 4.000 pés, ajuste 1099. Guajão, seu solo ao 05, livre corte frequência 01. Autorizado, Lima, T10. Passa 1 no 50, chame o centro 12685, alterna 2545. Aceita 3258, boa noite. Boa. Alfa da Juliette vai chamar, na sua escuta, Xané 63, ou na 3. Flip 52, no meio, livre decolar, vento 180 graus, 10 mais. Livre decolagem na 10 TP 52, 1 40 ao TAN 3, 1 5. Zona 165, chama o centro em 1251, alterno 3325. 51, 3325, tá 3165. Zona 4235, desse mantém 2000, autorizado ELS que se vê, informe localizador. Para 2000, autorizado ELS XR, reporte localizador. 2000, autorizado XR, confirma ajuste. 019. 2019, informa 2009, 2019, informará estabilizado ELS XR. Controle de Salvador, muito boa noite ao Trip 52, manda mais. 2-1-6, boa noite, sobre mantenha 190, saída PUCA. PUCA para 90, 5-2-1-6. aproximando da Juliette, achando a 6303. Ingresso esquerda para o portão 4, 6313. Ingresso na faixa esquerda, portão 4, chané 6313. Cruzando 060, 5216. Fui ILS, azul 4235. 235, complete final ILS, 189514. 1895, azul 4235. 3526. Siga. Fizemos uma parada com a Jussa? Guarde um instante, por exemplo. Escuta. Estreia 98, reduza para 2109. 2109, 3398. 180 graus, 109. Tente livre pouso, azul 4235, baixou e travou. Na 3305, desse mantém a 2000, autorizado ILS X-Ray, informe localizador. Para 2000, reportará estabilizado ILS X-Ray, na 3305. Torre Salvador, boa noite, objeto 6747, informação Alfa, portão 5, autorização Guarulhos. Torre está pronto agora, senhor? Com certeza, já. Autorizado para Guarulhos, nível 360, via Brinde, AP Zulu 16, Belo Horizonte. Decola da 10, curva direita, saída é Adael, Leda e depois voa posição Brinde. Aciona 5432, controle 120, decimal 8. Autorizou Guarulhos 360, AP Zulu 16. Decola pista 10, com curva direita, Adael, Leda, Brinde. Transponder 5432, o controle 120, decimal 8, 76747. Correto, chama para acionar. Está pronto para o estacionamento. Pino 5, autorizado, chame táxi. Chamar a táxi, 47. Fortaleza 370, nível via Pesulu 19, decola da 10, curva à esquerda, na saída Momo, transição Frote, aciona 5422, controle 120, decimal 8 na saída. Correto, chama para acionar. A 235, Solo Zulu 6, direita, táxi via Alfa, chamante da Juliette, não me escuta. Antes da Zona 3398, desse mantém a 2019, ajuste, forma localizador. Zona 398, redução para 1909. 1909. ILS, Zona 3305. 3305, complete, final ILS, chame a torre, 11895. 1895. Está 3, 3 a 5. Nós está 3, 305, baixar travado, final da 10. 103305, tem livre pouso, pista 10, o vento 180 graus, 190 mais. Livre pouso na pista 10, está 3, 3 a 5. táxi, objeto 6747 com 178 a bordo. 4 horas, já estou com a minha perna corrida. Fiz o táxi em frente e via Índia até o ponto de espera. Estamos pronto para decolagem, 6747. Em frente, via Índia, chamando pronto para decolagem, 6747. Aqui com a 235 de passagem, a aeronave da Webjet que está iniciando o táxi em frente a Juliette. Após ele, esquerda para o 3. Chegada da aeronave, esquerda para a posição 03, Azul 398, redução para aproximação, chame a torre 11895. 1895, boa noite. Boa. Salvador, tá 3398, externo, baixado e gravado, boa noite. 3398, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Guardando, 98. D 6747, tanto ponto de espera? Não. Suficiente, mantém o ponto de espera. Mantém o espera. Cinco, seu solo aos 22, livre à direita, táxi via Alfa, chamante da Juliette na minha escuta. Via Alfa na sua escuta, 3305, confirme o posição. 3398 de pouso, vento 180 graus, 10 nós, pista 10. Realizado o pouso, tá 3398 na 10. 3305, portão previsto 62, chamante da Juliette. Portão previsto ao 612, a chama nossa Juliette, 3605. Uno 076, desse mantém a 2000, autorizado ILS X-Ray, reporte localizador. 2000, autorizado X-Ray, reportará. Trip 52, 16, passa 140, chame o centro, 12685, alterna 2545. 2085, 2545, obrigado. Trip 3398, seu solo 23, livra direita, táxi via Alfa, chameante da Juliette, na minha escuta. Alfa, chameante da Juliette, 3398. Salvador, 3305, próximo da Juliette. Autorizado, esquerda, portão 612. Esquerda para 612, 3305. Sete, livre decolar, 180 graus, 8 lanches. Livre decolagem no 0, objeto 67, 47. É 747, decola os 25, controle 208. 208, obrigado. 3398, autorizado na Juliette esquerda, portão 8. Juliette 08, 3398. Controle Salvador, boa noite, web 6747. Boa noite, subir mantenha 360, saída da EL, 6747. 360, saída da EL, autoriza direto da EL? Prezado. Obrigado, direto da EL. Aguarde então se já está confirmado 06, que deve estar se posicionando já aí. Ah, tá ok, obrigado. Estabilizado, que foi a 9076. Site final ILS, chame a torre 11895. 1895. Salvador, boa noite. Nós 076 estabilizado X-ray. Uma milha e meia para o externo, baixou travou visual. 6076 autorizado por pouso. Pista no zero, vento 180 graus, 10 mais. Autorizado no zero, no 076. Salvador, é o 663, zona 3, com informação alfa, autorização 340, Guarulhos. Quimia 313, pronto a cópia. Vem, bate, pronto. Autorizado para Guarulhos, nível 360, via Brígia, Pesulo 16, Belo Horizonte. Decola da 10, curva direita. Saída da El, Leda e depois voa para Bridge. Aciona 5434 e o controle é 120 decimal 8 na saída. Sente São Xané 63, zona 3 autorizado 360 para São Paulo, Guarulhos, via Upper Zulu 16, Bridge, Upper Zulu 16, Belo Horizonte. Decola da pista 10, curva direita, saída da El, Leda, depois Bridge. 5434 no transponder 1208 ao contrário de saída ao Xané 63, zona 3. Correto, chama para acionamento. A chamar na ponte 4, Xané 63, zona 3, obrigado. Solo 32, livre à direita, táxi via Alfa e chamante da Juliette, na minha escuta. Alfa, vai chamante da Juliette. Passa nível 150, chama o centro em 125, 1 alterno 3323.